vem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Enxugue o rosto, meu amor, não chore não. Rosto molhado pra você não fica bem. Meu novo amor lhe maltrata o coração. Meu sofrimento só me faz sofrer também. Arena Tradição é mais que sucesso, é história do rodeio. As melhores do passado. Como que quase em todas as cidades há uma avenida onde passa o gado. Em minha terra também existia uma avenida sobre o meu passado. E foram tantas tardes de sol claro, tantas e tantas nuvens de poeira, que esta avenida hoje traz meu nome. Depois de ser estrada boiadeira, é a avenida onde deixei a sua da infância que virou. Existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Foi a boiada longa de meu tempo, a passos lentos em silêncio andando. Meu coração, velho boiadeiro, sabe que chega, mas não sabe quando. Talvez quando as paineiras tenham abertas suas flores perfumadas, diga um dia a paineira velha serviu de sombra pra muitas boiadas. Infância que virou saudade, que hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Se a dor se escreve em lápis de encontrei em placas reluzentes teu nome escrito a brilhar, porque esta homenagem recebi contente. Foram 40 anos de trabalho que felizmente estão reconhecidos. Quando os meus versos para os céus voarem, em minha terra alguém nos tenha lido. Velha avenida onde deixei rastro da infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Velha avenida onde deixei infância que virou saudade, e hoje existe em cada esquina meu nome escrito pra eternidade. Palito, onde ele está? A tristeza tem vergonha de chegar. Palito, fala o bababá. Que jeito, rapaz? Quando eu tô do jeito que eu tô hoje, eu não falo blá, blá, blá. Palito. Música.